129 for more than the 3 hours of voyage. Roger, you're clear to taxi via Viper number 1, India and Alpha, on the hook point of runway 10, call tower 118.95 and KNH1015. Taxi approved by India, main entrance and Alpha 95 on hook point on KNH1015. Sete vento, no 5 graus, 8 nós. Por isso, pouso do 7, Índia 90 graus. 08, frequência livre. Para o Bravo. Weber Yankee, Mike, voa rotatória, reporte visual com campo. Voa rotatória, reporte visual com campo, na Weber Yankee, Mike. Segunda Juliette, 962. 962, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 962. Alfa, na escuta da torre? Afirmo, prossiga. O tráfego à vista continua em aproximação, vento no 60 graus 08 nós, aguardando autorização de pouso para o Sumo 7. Guardando autorização, o Inter 90 não. Nomei autorizado chegada Mari. E se mantenha 070, vigilância radar. Só 9, controle. Ember Alpha, agora sim, tráfego avistado, livre pouso no 7, vento no 50 graus 8 nós. Autorizado pouso no 7, Índia 9 Ember Alpha. Fortunet 6213, you're clear to line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Vimex Yankee, autorizado acionamento, chama táxi. 10095, no ajuste, uma boa viagem. Autorizador, antena 3204. 62, após o gol, Juliette, portão 9. Após o voo, Juliette, portão 9, 962. Na escuta? 101, wind 150 degrees, 11 knots. November Alpha Solo 09, autorizado backtrack até o Pátio 4. Atento, aeronave Beach Craft acionada no Pátio 4. E a November Alpha standby no transponder, por gentileza. Airborne at 09, departure control frequency 120.8. 08, Cincinnati 213. Good morning, Oceanic 6213, dial dispatch, leaving now 1500, climbing by level 360. F6213, climb and maintain level 360 on dial departure. On dial departure 360, any chance of fly dial position for present? Clear. Clear dial position, Oceanic 6213. No 790, ali decolo no 0, vento 1, 60 graus no 09. Essa via para 2000, ajuste no 0, no 5, reporte localizador. 3804 autorizado, sinal ILSXE. Autorizando 3804. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle prossiga. Acionado 0165. Mantenha 52 visuais, ajuste 9095. Autorizado o cruzamento do eixo da final da 90 entre Simbra e Duna. Partir aí de 6 milhas fora do aeródromo. Triac Mike, já visual com campo? Afirma, visual com campo. Chame Torre, 118.95. Bom dia. 3296, desça via para 3000, ajuste na 095. Que Mike continue na proa do eixo da final da 97, repórter interceptando. Programa espera essa 3 milhas da cabeceira 97. Repórter interceptando a 3 milhas da 97, na verdade, Mike. No 790, decolado aos 1-2, controle 1-2-0, desse momento. 208. 790. 790, suba ao 370, saia da PUCA. 370 PUCA, solicito 410, por favor. Aguarde coordenação. Azul 4076, autorizado chegada a mar e desse mantenha 050. Vem aqui, Mike, confirmando a parte 4. Vem aqui, Mike, na escuta. Na escuta, prossiga. Confirmando a parte 4. Afirmo, parte 4. Ciente, 360 pela sua esquerda, longo. Repórter interceptando. Vem aqui, Mike. 390 pela esquerda, 90 pela esquerda. 790 autorizado, nível final, 410. 410, 790. 3144 autorizado, final, ILS X-Ray, reporte estabilizado. A 3894, continua a aproximação, reporte 3 checado, entrando no 40129, informa uma aeronave a 3 milhas da cabeceira 17, Papa Alfa 28, não vai interferir com a sua aproximação, a aeronave está em espera no setor, aguardando para prosseguir. Voltando 3898, cheque o trem. 3804, trem baixando travado, passando espera. Ciente, livre pouso 10, retorno 40 graus 12 nós. Ciente da aeronave. 3 milhas da cabeceira 17. É 3804 na escuta? Na escuta, 3804. Tá ciente da aeronave, 3 milhas da cabeceira 17, efetuando espera no setor, sem interferir com a aproximação 90. Ciente do tráfego, 3804. Ciente, grato. Livre pouso 90. Livre pouso, 3804. Mantenha a posição em ponto esperado da 17, Lima X-Ray. Afirmo. Yankee Mike, suba para 1.500 pés, no 1.500 pés, não vem Yankee Mike. Do 2000, autorizado, final ILSXRE, reporte localizador. 3, comandante Lorde, 3, 2, 3. Controle, Romeu Cabravo, João para Pouso. Sequência livre para o Pouso, Romeu Cabravo. Bravo. Tem algum estimado para autorização do GOM 864? Tá pronto, pronto. Salvador, Maceió 370, pelo 158, decola, pisco novelo, esquerda, na PUCA, trânsito Aracaju, controle 1208, 5523, 1864. Space, helicóptero. Chefe de tráfego ainda sem visual, prossegue com a cuidado do 7? Negativo, mantenha o setor norte aguardando para retornar. Só tem espera no setor norte, na verdade, que vai. Onde autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, vou 1864. 5, Sunable 133, decimal 95. Confirm 12325, enable 13395. The first frequency 133, decimal 25. 3325, 6213, bye. Então 3804, solo 17, libera a direita, solo 219. Gente, 19, então 3804. 3144, cheque o trem, vento 150 graus, 119. delivery com 10-731-44. Negativo, cheque trem, 31144. Confirma mensagem para 3144? Negativo, pouso autorizado, cheque trem, 3144. Baixado e travado, tá 3144. Paciente, agora sim, livre pouso, piso no zero, vento no 50 graus, 10 nós. Informa o tráfego, Papa Alfa 28, efetuando esperança do norte, não influencia com a sua aproximação no 10. Está 3144. Também aqui, complete 360, reporte intercepta no final da 17. Interceptação 360, reporte. 2685, alterna 12545. 2585, cuidado. Pouso, 3144. Eina, livre pouso, 3144. Machado travado. 150 graus, 109, ajuste 1015. 3000, ajuste 10, 15. Pós-mar, inicie redução 2109, vai seguir a banda da TAM 10 milhas da frente. Chamou? Gente, aguarda a cópia, ajuste 10, 15. Salvador, Ilhéu, 180, 180, 180, 177, decola, pista no zero, curva direito, Dael Coral, 19-1208, 5514, 5594 no transponder. Tira mais 4 minutos, na verdade. Gente, se estima 4 minutos, vai ter que realizar outro 360 pela sua esquerda. Outro 360 pela esquerda, não vem bem aqui mais. Outro 360 pela esquerda, não vem bem aqui mais. Que terá que aguardar, pois sua saída conflita com o eixo de decolagem e aproximação da 10. Saída da Leda Motiva. Controle 1208-5540. Patrinha 296 complete, final ILS, chame a torre, 11895. 295. 5540 confirmando, portão 10, chame pronto. 540, salário. 864 para o táxi, 9:42:40, salvador. Livre táxi 1864, pátio Índia Alfa 295, quando pronto, ajuste 1015, boa viagem. Índia Alfa, 3804, após o gol, portão 612. Após o gol, portão 612, tá 3804. Quatro, táxi de Alfa, reporte o seu leque. Tá saindo do pátio principal. Ah, afirmativo, agora visual. 10, vento no 40 graus, 1-9. Autorizado, pouso no 10, tá 3219. Guarda cota 1015. Tô no meu país, vou ver bem aqui, Mike. Gente, porém tem um outro tráfego a uma milha de duna, 10 milhas da cabeceira no 10. Sua aeronave é muito lenta para se encaixar no meio dessas duas, então mantenha o setor norte aguardando. A próxima aeronave é a última no sequenciamento, após essa que o senhor está avistando, será autorizado dentro de aproximadamente 5 minutos, mantenha a espera no setor. Aqui, 32 no meio, informa que o tráfego à sua esquerda, no TQS, no meu pé, a Alfa 28, efetua as esperas no setor, aguardando para final do ano 7. Afirmo, tá autorizado o pouso 1-0, tá 3-2-1-1. Afirmo, 1-4-0 graus, 1-2-9, 3. 2-1-6, tá. Sim. 864, mantém o pouso fora, dando 0. Complete final ILS X-Ray, chame a torre 118-95. Aguardando informação de pista livre, número 2 no sequenciamento, vento 140 graus no 22, reporte, trem checado. Portão 8 autorizado, chama o táxi. 6254, corta. Rio de Janeiro, 360, pêndulo 10, decola pista 1-0, curva à direita, da Leda Motiva. Controle 1208-5533. Também bem aqui, Mike, autorizado, final normal da 1-7. Reporta na curta, de 3 milhas. Passou na curta de 3 milhas, o 90 é que mais. Então, 1 chama a porta. meia, solos 2-4, libera a direita, solo 1, 219. 219, obrigado, seja. Bem aqui, Mike, informa que após o pouso pista 1-7, terá que taxar um pouco mais à frente. Tem uma aeronave no ponto de espera da Oscar, aguardando para ingressar. Após que a mesma ingresse a linha, só ingressa via Oscar. Confirmando, ainda não, não tem o pouso autorizado. Aguarde para autorização de pouso. Paciente sobre o pouso, prossegue então, livre a Quebec? Não há necessidade, só mantenha um pouco mais afastado da Oscar, pode efetuar o backtrack após o pouso. Paciente, está pouso, está autorizado o backtrack, aguardando provavelmente o alinhamento com a aeronave da aeronave. 4076, livre pouso 1-0, vento 160 graus, 119, cheque trem. Baixo e travou, 4076, livre pouso. Aqui, Mike. Livre pouso, pista 1-7, vento 160 graus, 119, o ajuste 1-0, 1-5. Livre pouso e cabeceira 1-7, 2-15, na verdade é 4. Voo 1864 ali, mantém 1-0. Salvador, Mike, Alfa Eco. 3216, Juliette, portão 2. Juliette, pro 02, 3216. Dali, Salvador, muito boa tarde, ao 2230 da Passaredo, ciente da informação e transferindo. Azul 4076, solo 27, libere a direita, solo em 1-219. Passaredo 2230, senhor, e transferindo. Autorizada a chegada a AMAN, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. 4.000 pés, 1015, com a possibilidade de cortar, a gente agradece. Oi, toque. Boa, posição, toque. Muito obrigado. X-Ray Yankee, como que a aeronave que irá pousar agora na cabeceira 17, efetuará o táxi até o pátio 4. Após que a mesma libere o eixo de ingresso à pista, alinhe cabeceira 17 de forma a deixar o eixo de ingresso Oscar livre para a aeronave que está pousando. Minha freia limitada de pátio Índia Alfa 1895, 1015, boa viagem. Quarta guarda para o puxa. Kilo Romeu Oscar, cópia. Frank Mike, Solos 29, correção Solos 28, autorizado backtrack, aguardando para ingressar via Oscar. Reporte visual com a aeronave alinhando na cabeceira 17. Ponto 64, decolado aos 28, controle em 120, decimal 8, controle. 208, com 864. 1895, 1015, boa viagem. Controle, boa tarde, com 864. Decola, passa 1500, na saída Puca, transição Aracaju. Com 864, suba ao nível 370, vigilância. 370, 864. Por gentileza, na medida do possível, claro. Passo 076, após o azul agora, Juliette, portão 3. O 6254, com a DMT de solo, após o azul parquear no 3, autorizado puxar no Wilson Taxi. Sangotel e Matan, prossiga. Tem condição de informar a distância de Salvador e a radial que aproxima? Deficiente. Manter as condições visuais, ajuste 1095, reporte 10 milhas do aeródromo, até o Limatão. Então, para iniciar a decolagem, mantenha a cabeceira no 7. Salvador, passarelo 2230, informando um desvio de 5 graus à esquerda, mais 5 milhas já volta pro de toque. Entende. Desvio de decolagem, Lima, X-Ray, Gank, vento 140 graus, 1 mais. Quatro meia três ali mantendo a zero. Até o controle. Tudo, confirma a altitude. Gente. Tem a cabeceira no 04463. X-Ray Yankee decolado aos 33, corrigindo aos 32, controle 1120 decimal 8. 208, pô. Controle Salvador, muito boa tarde, Papatango, Lima X-Ray Yankee. Lima X-Ray Yankee, suba para o nível 210, perfil Pucajama. Ao 210, Pucajama, Yankee. Taxa Oceania 6254 com 9292 a bordo, 3 horas e 45, alterna São Paulo Guarulhos. 6254, limitaxa direita, ponto espera 295, 1015, boa viagem. Limitaxa direita, ponto espera 295, ajustado 1500, obrigado, boa tarde. 3h30, contra a bordo? 3h30, perna, destaque, despacho, vim de alfa, quanto espera, 295, 1015, bom viagem. Destaque, despacho, vim de alfa, quanto espera, 295, 1015, no 864, passa nível 1960, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2685, 2545, 864. Ok, controle. 4x4, sua identificação, voo em Mari para chegar, eu desço para o nível 050, estou time 1095. Mantenha a porta espera do 90, por gentileza. Mantenha a porta espera, 6254. Quatro, 4463, decolado aos 35, controle 1120, decimal 8. 208, boa. Muito bom dia, Azul 4463. 4463, bom dia, contato radar, super nível 180, perfil da EL. 180 da EL, 4463. Vai atingir 3000 pés do 2230 Passaredo. Isso para 2000 pés, informe no localizador, Passaredo 2230. 2000 e informarei no localizador. 9062. Autorizado até o ponto de espera da pista 97, aguardo para o ingresso, quilômetro máximo. Quantas milhas? Forma rotatória, ó, Delma Tango. Rotatória, Fumará. Passaredo 2230, estabilizado o localizador e visual com a pista. Confete aproximação, chame 208-95, uma pouco. 7895 a torre, obrigado, boa serviço. 6254. Coluna 67, mantenha o ponto de espera. Passarei 2230 da escola da torre. Afirmativo, senhor. Estabilizado no localizador, já visual. Cheque o trem, 2230, aguardando informação de pista livre. Na sua escuta. Cheque o trem, reporte checado, 2230. Afirmativo, a trem baixou e travou da presente. Chame tu, 8895, com pouso. Ato. Boa tarde, eu Matango. Reporte na final de 3 milhas da KDC 97. Otali Matango. Gente, mantenha o setor norte então aguardando a coordenação para ir direto para parte 3. Mantenha o setor norte. É 254, decolado aos 39, controle 1208. 208, 6254. Rodou, boa tarde, Jussaner 6254, cruzando 2000. 6254, contato radar, sua nível 360, perfil da EL. Subindo ao 360, na subida da EL. Quando possível, a Brasileira para o 6254. Gente, mantém a saída inicialmente. Mantendo o perfil. Identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 060, ajusta o altímetro 095. 09, nós informamos o helicóptero do setor norte, Alfa CA 503, milhas, vamos manter o setor norte aguardando coordenação para ir até o parte 3, não vai interferir com a sua aproximação. Tá ciente, o 2230 baixou e travou e tem livre pouso na 10. Atole Matango, mantenha a vertical da estrada do Coco aguardando para prosseguir para o pátio 3. Evite o eixo de aproximação e o eixo da pista 10. Atole, gente, o ATR da Passarela Nacional da 10. Passarela Nacional, tá bom. Controle Salvador, é o Papa Romeu, hotel Oxei, prossiga. Oxei decolou de Serra em Jacuíndia, está com proa de Jardim e Mansão, mantendo 510, está com uma moto, código alocado, é 0421, hotel Oxei. Gente, confirma o destino? É, Grupo Zulu, Jardim e Mansão, senhor. Gente, vou direto e informe visual com o local de pouso. Visual, quatro, 463, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 13325, alterna 13395, boa viagem. 13395, bom dia, boa tarde. Matango, livre cruzamento do aeródromo até o pátio 3, evitando sobrevoo de aeronaves e de viaturas. Reporte no solo controlado do pátio 3, hotel Matango. Controlado 3, ciente das condições, hotel Matango. 167, ali mantendo, Zé. Passarela 2230, libere a direita, só a linha 219, seu solo 42. 219, bom dia. Zip 155, costão 5, 4 no 4, desço para 2000 pés, estou altímetro na 095, forma no localizador. 2000 pés, eu pontarei lock 5, 4 no 4. Romeu Oscar, livre decolagem, pistão no 7, vento no 50 graus, 9 nós. Considere solos 4-3, frequência livre. S30, táxi via Silo para o 4-3, fique atento ao helicóptero. 4-3, está de volta. Obrigado. Frequência livre. Romeu Oscar decolado aos 4-4, controle 1-208. Controle Salvador, boa tarde, aqui para Papatrago, Kilo Romeu Oscar. Pistão no 0, vento 160 graus 9 nós. Decolagem. Controle da aviador de 500 direto, Felipe. Voo direto, sul para 025. Tá, 025, Vila Nossa. Gente, o senhor tem plano para enrimar o Telematango? 121 decimal 9, o Telematango para cópia. Mas cópia no solo, tráfego. 1219. Que aguarde a coordenação. 6254, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 13325, oceano 3395, boa viagem. Recife 13325, oceano 3395, obrigado, Chanel 6254. Lima X-Ray Yankee, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545, Lima X-Ray Yankee. Fica livre, hotel X-Ray. Encontro Lima 208. 201, graças. Seu Lima Tango, está pronto para cópia? Salvador em Rima, 500 pés, a decolada 190, da, do Pátio 3 para o Pro Norte, em coordenação 14895. O transponder 0143, o Seu Lima Tango. Quantos a bordo? 1895, ajuste no 095. Telematango, reporte fora do solo, ajuste no 095, evitando sobrevoo de aeronaves e de viaturas do Pátio 3. Comprou a norte, reporte o eixo da 10 livre, vento no 50 graus, 9 nós. Copiou, evitando sobrevoo de aeronaves e viaturas do Telematango? LS 544. 5414, complete a aproximação, chame tu 18895, com pouso. 18895, grato, até mais tarde. Gente, autorizado direto em Rimar, Telematango, reporte no solo controlado da Rimar, o vento no 50 graus, 10 nós em Salvador, e o ajuste no 015 em Salvador, reporte no solo controlado da Rimar. Adorado, Rimar, Tataratango. Salvador, boa dia. 5-4-4, tripe final, baixa travada, tá passando externo. 5-4-4, livre pouso no zero, ventou no 60 graus no zero, nós em Porto Alfa CR 50, 3 milhas da cabeceira no 7, efetuando pouso no heliponto, não vai interferir com a sua aproximação da 1-0. 7-5-4-4, tem livre pouso na 1-0. Edu 90 da Tânia para 4 mil pés. 4 mil pés, 290. Considere solo 50, tá ali matando. Frequência livre. Desça para 2000 pés, estou o time 2095 e forma o localizador. 2000, 0,5, vai funcionar no lote. Eco Alfa Oscar, bom dia, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Eu estou o time, estou no 015, vigilância radar. 5-4-4, Alfa Kilo Paz 3. Vai Alfa Kilo Paz 3. 1-3395, Bob S. Controle 67, prossiga. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, na alterna 3395, boa viagem. 251, 2395, ah, boa. Tá pronto pra corte? Brasília 360, peso do 17, decola a pista 10, curva à direita, arbó, transição elétrica, controle 1208, 5547, 1800. Furacão, 1867. Tá pronto o push? Chame Torre 10895, uma boa, 3290. 1895, obrigado. Gente, um instante acopla, ajuste no 015-4089. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3290. Estabilizado em LF 10. 290, autorizado o pouso piscina 0, retorno 60, gás 10, na check train. Baixou, travou. Copioso, baixou, travou, 3290. Copiei e autorizei o pouso, 3290, livre pouso 10, retorno 60 graus, 1909. Livre pouso, 3290. Livre pouso, 3290. Para Tango 822 a bordo, 4 horas, alterna Goiânia. Nome? É o Gol 1867. Livre táxi 1867, porta espera 1895, 1015. 1867, confirma apenas as pessoas a bordo, por gentileza? 822. 22, gente. Salvador, boa tarde, Lindu 3290. 3290, táxi via Alfa, reporte 22 Juliette. Alfa, reportará 3290. Tá pronto. Autorizado, Vitória, nível de voo 340, prossegue para o Whisky 50, decola 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, lida após, me deve. Aciona o transponder 5545, controle Salvador 1, 119, decimal, corrigindo, 120, decimal 80. Bahia para o Whisky 50, ganhou o sistema pronto, está vindo no meu portão 3. 4089 Brasil. A próxima de GDS, está em 3290. GDS portão 8, 3290. Siga Zulu 90. O número pé é ciente. Autorizado, número pé é Ituberada. Decolar da 197 com curva direita, corredor axé. Controle 1208 5556, o Edson 90. O Edson dos 90 é um transponder para 0274. E a transporte de inferno está livre acionamento para o táxi de decolagem 1895, ajuste 909. Autorizado o táxi. Decolada 01, controle 1208. 208, 1867. Tony Salvador Gol, 1867. 67, subou 360, saída Arbor. 360, Arbor, ou 1867. Autorizado até o posto para a dona 7, reporta pronto para enviar secos no 90. E mantém o litoral, ajuste 1014, aguarde transferência 14. Então 09, chame a torre 118-95.